Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo, chegando no seu rádio. Que maravilha, gente. Hoje, quarta-feira, meiozinho de semana, dia 29 de junho do ano de 2016. Um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia com uma hora de sucessos com o melhor do sertanejão. É o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Aonde você estiver, em casa, no carro, no trabalho, é um prazer enorme. Eu aqui no estúdio e você aí do outro lado, né? Curtindo aí o melhor do sertanejão. Estamos começando essa quarta-feira e já vou começar falando pra vocês o seguinte: do que rolou no finalzão de semana aí no último sábado. Duas apresentações encerram o quinto Orlândia Rodeio Show, que rolou no último sábado. Os shows ficaram por conta de Zé Neto e Cristiano, além de João Carreiro. Olha que bacana, arrebentando aí no sabadão. João Carreiro, que fez um grande sucesso aí com o Capataz, né? E agora está em carreira solo. Os shows aconteceram no último sábado e com certeza bombaram demais a festa lá de Barretos, que bombou demais, né, gente? Maravilha! Olha que beleza! Então vamos aí começar o nosso programa de hoje com o João Carreiro. Essa quarta-feira maravilhosa, uma boa quarta-feira pra todo mundo. É Central do Sertanejo, na sua rádio. Você não se importa ao me ver de volta, bater na mesma porta onde te dei as costas um dia e sair. Sei que fui tão imaturo, menino inseguro, com medo do futuro, mas agora eu juro, vim me redimir. Tempo ausente, eu pensei na gente. Pra seguir em frente, eu tenho que mudar. Na nossa separação, cheguei à conclusão que o seu coração é o melhor lugar. Te perdi, me perdi. Mas dá pra voltar. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. Thank you.